Olá, meus queridos, hoje é dia 21 de junho de 2017, quarta-feira, e o dia em que eu faço 24 anos de idade. Sim, hoje é meu aniversário, que loucura, né, caras? Eu nunca tinha gravado o podcast no meu aniversário antes. Quer dizer, a primeira chance que eu tive foi em 2016, porque quando eu comecei em 2015 já tinha passado do mês do meu aniversário. Por que que eu tô falando isso, cara? Meu Deus do céu. Vamos ao primeiro recado, por quê? Porque eu criei um monte de negócio agora pra vocês me darem dinheiro e agora eu tenho que falar em todo podcast, porque se eu não falar, não adiantou nada eu ter clicado, porque se eu não falar, ninguém vai falar por mim, então aguentem esses 2, 3 minutos aí que eu vou falar de um negócio. É o seguinte, caras, você que tá me ouvindo aí, você pode ajudar esse podcast mesmo sem gastar o seu dinheiro, tá bom? Você pode gastar nenhum dinheiro e mesmo assim você pode ajudar esse podcast financeiramente. Como? Como? Como, Thiago? Como? Me perguntem aí, como? Me perguntem aí na sua casa, como? Tô te esperando, vai. Não vou escutar, mas eu tô te esperando você perguntar. Pois é, você vai fazer o seguinte. Vocês sabem o aplicativo PicPay que eu tô usando pra receber doações de vocês? Pois é, você vai fazer o seguinte. Você quer me ajudar daqui pra frente, preste bem atenção nesse tutorial. Você vai no seu celular, no seu smartphone, você baixa o aplicativo PicPay. E aí, cara, você faz o seguinte. Você baixa o PicPay e se cadastra no aplicativo. É muito fácil se cadastrar, é muito rápido, você se cadastra em um minuto. E aí, na tela, de quando você for escolher o seu username, o seu arroba, né? Você se chama João e tem 18 anos, você vai botar arroba Joãozinho 18. Na hora de escolher o seu arroba, vai ter um link que chama inserir código promocional. E aí você vai inserir o código promocional que eu vou dizer aqui. Se você usar esse código no momento do seu cadastro, você vai criar a conta já com 10 reais no seu PicPay, correto? E aí você já vai ter 10 reais e aí você vai poder transferir esses 10 reais pra mim, tá? E aí você não vai gastar nada, você só vai simplesmente se cadastrar, você vai gastar um minuto se cadastrar no negócio. O código que você vai usar nessa aba que você vai inserir o código promocional, preste bem atenção, papel e caneta na mão, ou se você estiver em frente ao computador, provavelmente você tá, porque senão você não estaria ouvindo isso aqui, não é verdade? Ou você baixou no seu celular e eu sou um idiota. Mas de qualquer maneira, você está com seu celular na mão, quem está me mandando mensagem aqui, não é importante. O código que você vai usar é, atenção, Y maiúsculo 0 S U, correto? Repetindo, Y maiúsculo 0 S maiúsculo e U maiúsculo. Eu não sei se tem a ver o maiúsculo, mas aqui no aplicativo eu estou vendo o meu código. Tá maiúsculo, e que coisa, né? E agora, será que esses aplicativos fazem isso de propósito pra confundir a gente? Porque aí o cara bota normal, aí não dá certo, porque é maiúsculo, ou então o cara vai e põe só maiúsculo, porque tá maiúsculo aqui, e aí não dá, e aí dá errado também, porque era minúsculo. Mas beleza, entenderam? Repetindo, eu vou repetir tudo, vou repetir exatamente tudo, cara. Aonde eu estava aqui no aplicativo, vamos lá. Como é que eu faço aqui mesmo? Isso. Aí eu tô aqui na aba seguir e convidar amigos. Aí eu posso convidar meus amigos. Eu estou fazendo isso agora, convidando vocês. Vocês são meus únicos amigos. Meu código aqui. Beleza. Aí eu vou compartilhar código. Aí tem um regulamento e eu tô lendo o regulamento pra vocês. Certo? Então vamos lá. Como indicar? Esse é pra mim. Isso aí eu tenho que ler. Então tá, entre no aplicativo PicPay, acesse o menu lateral e em seguida, seguir barra convidar amigos. Toque em compartilhar código e compartilhe seu código de indicação com seus amigos através de suas redes sociais favoritas por e-mail ou SMS. Não precisa falar, né, o aplicativo. E eu compartilho do jeito que eu quiser. Se eu quiser mandar meu código por carta pra cada pessoa, pra cada amigo meu, eu mando. Não precisa dizer que é e-mail ou SMS. Agora o item 2, que esse é para vocês. Baixe o aplicativo PicPay e cadastre-se na tela de escolha do seu arroba username. Toque no link inserir código promocional e utilize o código de indicação de seu amigo. E aí você vai clicar nesse item inserir código promocional e vai inserir o meu código de indicação, que é Y maiúsculo 0. S maiúsculo, U maiúsculo. Se não der maiúsculo, tenta minúsculo. Mas é Y0SU. Ok. Então tá. considerem isso como meu presente de aniversário. Eu, hoje, quarta-feira, é o meu aniversário. Não tô gravando na quarta, mas eu vou postar isso aqui na quarta. Então, eu vou postar no dia do meu aniversário. Ok? Recado dado. Não sei nem quantos minutos deu, porque eu não tô com o programa aqui aberto. Mas vamos ao podcast. Caras, por que que... Deixa eu tomar uma água aqui. Nossa, tá tudo errado, né? Eu não peguei cigarro. A água que eu peguei tá muito distante da minha mão. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que pausar esse podcast pra fumar um cigarro e pra tomar um gole de água, ok? Esperem aí, a mágica da edição vai me ajudar. Eu vou voltar em um segundo, quer ver? Muito bem, queridos, estou de volta. Por que que eu fiquei mais de... Quanto tempo sem gravar podcast? Quase 2 semanas. Eu tô botando esse quarta. E era pra eu ter botado quinta passada. Então, já tem basicamente 2 semanas que eu não gravo podcast. Mas que loucura, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É o seguinte, eu tava com... Na verdade, eu ainda estou, mas eu já tô em condições de gravar isso aqui. Eu tava, cara, com o meu ouvido direito inflamado. Mas completamente inflamado. De uma maneira que, lá por dentro, ficava tudo inchado. E com pus, e saindo pus do meu ouvido. E tava tão inchado porque tinha tanto pus lá dentro... Que o fato de eu mexer a minha mandíbula, ou seja, abrir e fechar a boca, já comprimia esse lugar lá no ouvido, porque se você é burro, não sabe, a mandíbula, ela vem aqui do queixo, e aí ela vai até lá perto do ouvido, entendeu? Bota a mão assim perto do seu, no início do seu ouvido, e começa a mexer o seu queixo da esquerda para a direita, que você vai sentir que tem, que ele se conecta lá perto do seu ouvido. É uma loucura isso, não entendo nada disso. Mas o fato é que quando eu abria a boca, ou fechava, caso ela estivesse aberta, eu sentia uma dor fodida. Então eu não podia falar, cara. Comer pra mim já era um sacrifício, então se eu tô vivo hoje, é porque eu comi, porque tem 2 semanas já que eu tô com essa merda. Então quer dizer que eu senti muita dor comendo, pra mastigar coisa dura, cara. E aí a minha mãe perguntou, olha que humilhação que o ser humano tem que passar, cara. A mãe perguntando se quer que faça sopa de puta que eu pariu, e eu falei, não, não quero, eu tenho 20, vou fazer 24 anos de idade agora, não tenho 80 anos pra você fazer sopa pra mim, desgraça, some da minha frente, e eu falei assim com minha mãe, na minha cabeça, porque na realidade eu falei, quero mamãe, obrigado, e comi a sopa que tava deliciosa, porém humilhadíssimo, porque eu não deveria estar comendo sopa com essa idade, por sentir dor no ouvido, né, na verdade, e aí o que acontece, eu sou contra remédios, não vou tomar nada. Não vou tomar remédio, não vou tomar nada. Só que eu me rendi e tomei. E tomei remédio pra passar. E passou, cara, porque se não funcionasse, não ia existir, cara. Pode dizer que é a indústria farmacêutica, que é a conspiração, que é, sei lá, o que você chama, a nova ordem mundial, que quer envenenar as pessoas com remédio. Mas o negócio funciona, eu vou fazer o quê? E aí, hoje, que eu tô gravando esse podcast, eu já estou bem melhor. Eu tô sentindo um pequeno incômodo só no ouvido, que é totalmente aceitável, totalmente suportável. Qualquer dor é suportável. Se você não tá suportando, você que não tá forte o bastante. Forte mentalmente, né? Esse podcast é um oferecimento Dunhill Carlton Blend Tobacco and of London Limited. Esse produto causa câncer, pare de fumar. Que você é minha mãe? Você é só uma caixa, cara. Você é só uma caixa de sei lá que material que é esse, papelão, papel, que contém 20 cigarros, 20 maravilhosos cigarros. Você não me diz o que eu vou fazer. Pare de fumar, ainda tá no imperativo ainda, pare. Se fosse, por favor, pare de fumar, por favor, considere parar de fumar, aí eu levaria a sério. E eu até pensaria em parar, mas como diz, pare de fumar... Eu vou fumar, então a propaganda não tá funcionando, cara. Vocês gastaram essa tinta preta pra pintar isso aqui no cigarro à toa, porque só me fez fumar mais. E na verdade é isso que vocês querem mesmo, é confrontar os fumantes pra que eles fumem mais, comprem mais cigarros e vocês ganhem mais dinheiro. Então vocês são geniais, parabéns, parabéns, companhias de cigarro aí. Vocês são foda, bicho. O que eu tava falando agora? Não tava falando nada, porque o podcast simplesmente não começou, porque eu não falei de assunto nenhum ainda. Então vamos ao primeiro assunto, caras, eu estou desenvolvendo uma teoria, e eu quero que vocês me acompanhem nessa loucura total que é o meu cérebro. Ai meu Deus, deixa eu tomar um gole de água aqui. Engraçado, cara, sempre que eu vou gravar podcast, O meu nariz começa a escorrer, cara. Que coisa, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Minha teoria é, eu já vou falar de cara, e aí depois eu vou explicando, né? Porque é assim que eu faço sempre, e no momento eu estou enrolando vocês, porque eu estou abrindo no meu celular o bloco de notas, que eu anotei as coisas que eu ia falar hoje. Porque é foda, cara. Se você não tem um podcast, provavelmente você não tem, é assim que funciona. Você tá no seu dia a dia normal, existindo, respirando, e aí, puf, vem uma ideia na sua cabeça. E aí você fala, putz, isso aqui seria legal de eu... Às vezes a ideia não tá nem desenvolvida, e o legal é justamente isso. Vai, puta, eu não quero nem desenvolver essa ideia agora, eu só quero pegar essa frase que eu acabei de pensar e começar a falar sobre ela no podcast, e eu vou desenvolvendo ela durante o podcast. Isso que é o legal. E aí você fala, ah, beleza, então quando eu for gravar eu lembro. E aí quando você vai gravar o podcast, você fala, puta, aquele dia eu pensei numa coisa legal, que seria legal de eu falar e desenvolver aqui no improviso, sem escrever, sem anotar nada. Só que o que acontece? Você esquece. Na hora que você pensa no negócio, você fala, ah, puta, eu nunca vou esquecer isso. Você tem a sensação de que você nunca vai esquecer, porque naquele momento aquilo tá na sua cabeça. E você acha que aquilo vai durar pra sempre, mas não é assim que funciona a memória curta, a memória humana. Portanto, quando eu tenho ideias agora não, já faz muito tempo, eu anoto. E aí, quando chega aqui, eu falo pra vocês e eu tento dar a mesma espontaneidade que eu queria dar no momento que eu pensei na ideia. É o seguinte, cara, eu acho que todo homem que tá vivo, homem que eu digo é do sexo masculino, não é o homem da humanidade em geral, todo homem, todo cara que tem mais de 50 anos e não morreu ainda e é casado, ele já traiu a mulher. Por quê? Primeira coisa, eu vou fazer uma analogia aqui e aí depois eu explico melhor. Imagina que em um universo paralelo exista um planeta que existam pessoas do sexo A e pessoas do sexo B, e para procriar essas pessoas precisam se juntar e fazer outro ser. E é assim que essa espécie se mantém existindo. Só que, em vez de sexo, tô com vergonha de falar porque é muito escroto, em vez de sexo para se reproduzir, essas pessoas precisam comer bifes. Pra reproduzir, elas precisam comer bifes juntas, tá? Só que o sexo A precisa comer um bife por dia e tá bom pra ela. O sexo B precisa comer 5 bifes por dia. É a necessidade biológica dele. 5 bifes. Só que se o sexo B atender essa necessidade biológica que ele tem de comer 5 bifes, o sexo A, que só precisa comer um bife, fica muito brava. Fica com muita raiva. Porque ele acha porque ele tem que comer só um bife por dia, o outro sexo, o sexo B, também é obrigado a comer um bife por dia, senão ele é um filho da puta. E aí o que que o sexo B faz? Só um minuto. Lembrando que o sexo B gosta muito mais de sexo do que o sexo A. Gosta muito mais de comer bife do que o sexo A. E aí o que o cara faz, o cara do sexo B, pra continuar se reproduzindo e pra ter uma pessoa do sexo oposto pra se reproduzir, ele aceita. E aí ele fala, ok, a partir de agora eu só vou comer um bife por dia. O bife que você fizer pra mim. E aí o que a pessoa do sexo A faz? Tá bom, então se você comer mais de um bife por dia, você é um filho da puta e eu vou te largar. E aí você vai ficar triste porque você depende de mim pra ter felicidade, seu merda. Mas como tudo nessa vida, o que que acontece se você tem uma necessidade fisiológica e você não atende ela dia após dia, ano após ano? Por exemplo, você precisa beber 2 litros de água por dia no mínimo. Imagina se você bebe só 1 litro por dia. E aí, no outro dia que você precisa beber 3. É assim que funciona? Não sei, só que aí no outro dia, em vez de beber 2... você bebe só um de novo, e aí você bebe só um de novo, só um de novo, sempre abaixo do que você precisa, sempre abaixo, sempre abaixo, sempre abaixo. Com o passar dos anos, isso vai te dar um problema. É óbvio, o seu corpo vai te avisar que você não tá consumindo o suficiente que o seu corpo precisa. O cara fica tanto tempo consumindo menos do que ele precisa que ele fica doente. No caso do bife, 20 anos, imagina 20 anos de casado, que o cara fica comendo menos bife do que ele precisa, menos proteína do que ele precisa. é óbvio que isso vai gerar um déficit, né? E, cara, a minha teoria é a seguinte, é a mesma coisa com sexo. O cara, o homem, ele nasce precisando muito mais de sexo do que a mulher. Correto? E vocês hão de concordar comigo que casamento, que matrimônio, não é uma coisa natural, que sempre existiu, que tá aí. Foi uma coisa, né, que depois que existia já cultura e civilização, que foi surgir. E monogamia e tudo mais. E a monogamia é injusta pro homem, cara. O cara deveria poder transar com quantas quisesse. É a analogia que eu fiz do bife. O homem nasce com necessidade de comer vários bifes por dia, no sentido de que ele precisa fazer sexo com várias mulheres todo dia. Essa é a necessidade que nasce dentro dele. O cara tem que comer toda hora. E a mulher, ela não tem necessidade de dar toda hora. Ela não tem vontade de dar toda hora. E aí ela fala, pô, eu não tenho vontade de dar toda hora, então o mundo, o resto do mundo, tem que ser igual a mim, porque ela não entende, não cabe na cabeça dela que possam existir outras realidades biológicas por aí. Então se ela precisa só de sexo uma vez, e um sexo com uma pessoa, e já tá suficiente, ela acha que se outra pessoa precisa de mais do que isso, do que eu preciso, porque eu sou o centro do mundo, essa pessoa é pervertida, obviamente, e não presta. E aí o cara fica, casa com a mulher, mesmo precisando de 5 bifes por dia. Não é bife literalmente, tá, cara? Isso é uma analogia, o bife é uma metáfora pra sexo, tá, meu querido? Eu sempre tenho que explicar isso aqui, porque eu acho que ninguém vai entender, porque eu não sei explicar as coisas direito. Ai, cara, desculpem. E aí o cara fica 20 anos de casado sem ter sexo o suficiente, e sem comer mulheres diferentes o suficiente, que o cara fica doente. E aí quando ele chega com 50 anos, o que que acontece? 45, 50 anos, o cara tem um puto infarto fulminante no trânsito e morre, e deixa de existir, porque ele fica suprimindo, suprimindo ou comprimindo, ou os dois. Ele fica segurando essa vontade, entendeu? É igual, por exemplo, você precisa cagar todo dia, certo? Você come, então você caga. Só que, pra você se casar com uma pessoa, essa pessoa só precisa cagar, sei lá, é 100 gramas de cocô por dia. Olha só que loucura, essa pessoa só precisa cagar 100 gramas de cocô por dia. E ela acha que se algum ser não caga 100 gramas e precisa cagar 300 por dia, 500, ela é um filho da puta. E se essa pessoa que precisa cagar meio quilo de merda por dia quiser casar com ela, essa pessoa vai ter que reduzir a produção de cocô que ela tem para 100 gramas. Porque aí ela vai ser um ser humano decente. E como o cara gosta muito de mulher e precisa muito de estar com uma mulher do lado, porque o instinto de sobrevivência dele fala mais alto, o instinto de reprodução, na verdade, né? O instinto de reprodução da espécie é mais forte até do que o instinto individual de sobrevivência do próprio cara, entendeu? E aí o que ele faz? Tá bom, eu aceito cagar só 100 gramas. Só que o que vai acontecer, cara? 400 gramas vai ficar na barriga do cara de merda. E aí no outro dia, essas 400 gramas vão ficar lá, presa. E aí vai surgir mais 500, então agora no outro dia já são 900 gramas. Já é 1 quilo de cocô pro cara cagar, e o cara só pode desovar 100 gramas por dia, porque senão a outra pessoa vai ficar com raiva. E aí o que acontece? Começa a acumular merda dentro do cara. E em algum momento isso vai explodir, o cara vai virar uma granada de merda e vai explodir, vai morrer. Entende? Então essa é a minha teoria, cara. Eu achei que ele ia render muito, eu achei que ele ia render uma hora aqui, mas pelo jeito não. O cara precisa ficar fazendo menos sexo do que ele precisa durante 30 anos, só com a mesma mulher. A mulher vai ficando feia, a mulher vai ficando gorda, a mulher vai ficando velha, vai ficando enrugada, vai ficando, sabe, com os peitos caídos. E o cara só pode comer ela. E quando come, porque a mulher vai perdendo a vontade mais ainda. Ela fica com menos vontade do que ela já tem de início. E aí o cara tem que se virar. E se o cara não trai a mulher, ou seja, se o cara não arruma um banheirinho clandestino pra ele cagar essa merda que tá acumulada na barriga dele, ele vai morrer. E é por isso que eu digo, homens que conseguem viver mais de 50 anos e são casados, já traíram suas mulheres. Sabe, monogamia é injusta, cara. É a mesma coisa de eu Por que que a mulher pode exigir que o homem só transe com uma pessoa? E o homem não pode exigir que a mulher entre pro padrão do homem? Porque a mulher tem algo que o homem precisa muito e o homem não tem algo que a mulher precisa muito. Quer dizer, ela precisa da proteção do homem e tudo mais, mas ela não precisa da sua, entendeu? Ela pode achar isso em qualquer lugar porque tem muita oferta. Então ela não precisa se esforçar tanto. Então é isso, cara. Se você tem um avô e ele é casado há muito tempo e ele tá vivo, eu acho que ele traiu a sua avó. Qualquer cara que é casado há mais de 10 anos e tá vivo, ele já traiu a mulher. Senão ele morreria. É por isso que eu tô numa encruzilhada. Será que eu traio a minha mulher? E vivo? Ou será que eu me mantenho fiel ou morro daqui 10 anos? Que coisa, né, caras? Que bosta de assunto, bicho. Ai, cara, mas que saco, hein? O que eu ia falar hoje mais? Só um momento que o meu cigarro acabou já faz muito tempo e eu vou acender outro. Ai, ai, ai. Esse maço do Carlton, ele é bonitinho, né, cara? Quando você abre a tampa dele, que já devia aparecer os cigarros, não aparece. Tem mais uma coisinha ainda pra você tirar. Tem uma tampa que aí você abre. E aí depois tem outra tampinha que é feita de papel alumínio, sei lá. Eu sei lá que bruxaria eles fazem pra poder criar esses materiais. Sei lá, cara. É assim, cara. Vou explicar pra vocês. Só um minuto que eu tô acendendo essa merda aqui. Com uma mão, cara. É muito difícil acender. Riscar um fósforo com uma mão. Assim, eu tenho plena consciência de que essa indústria de cigarro é uma invenção dos globalistas da nova ordem mundial. Pra quê? Pra viciar o homem hétero, branco, de bem. Eu tenho consciência disso. Só que eles fizeram um trabalho tão bom, esses filhos da puta, que eu quero, mesmo assim, sabendo da armadilha, eu caio nela com gosto, sabe? Eu falo, tá bom, cara. Vocês se esforçaram tanto pra fazer essa merda, então me dá aqui. E aí eles têm essas embalagens super... Eu não faço a menor ideia de como eles produzem essas embalagens. Mas é aquela coisa, cara. Eles são os globalistas, eles são a nova ordem mundial. Então, eles têm algumas bruxarias lá que eu não entendo. Como produzir esses materiais aqui. Esse plástico fininho, transparente, que fica, que o cigarro fica dentro dele, sabe? Que loucura, né, cara? É alguma magia que eles fazem, a magia negra dos judeus. Ai, meu Deus, não pode falar judeu, senão eu sou processado e preso. Ah, o microfone deu uma falhada, vocês ouviram aí? Alô? Beleza, tá bom. Cara, o próximo assunto do podcast é o seguinte, eu não sou muito adepto de série. Por quê? Primeiramente, porque eu fico vendo no feed do Facebook, todo mundo... Ai, série, qual é a série que cancelaram agora? Olha o microfone. Peraí, bicho. Peraí, cara. Deixa eu gravar meu negócio aqui. Por quê? Por quê? Por que você tá fazendo esse barulho, cara? Ai, ai, ai. Não, peraí, cara. Peraí. Beleza? Agora foi? Agora acho que foi. Qual que é a série que cancelaram recentemente agora, que não vai ter mais... E que ficou todo mundo chorando no Facebook. Eu não sei. Eu não lembro o nome. Mas essas coisas, cara, ver as pessoas que eu considero inaptas a estarem vivas. Se eu fosse um ditador, eu ia matar muita gente. Só ia estar vivo quem eu deixasse. E aí, eu tô dando combustível para os Social Justice Warriors me virem e falar, tá vendo? Assim que os fascistas pensam, assim que os... Ah, mas fazer o quê, cara? Eu ia fazer isso, eu ia assassinar pessoas sem motivo convincente nenhum, apenas pela minha... Ai, cara, por que que tem um carro buzinando na rua? Deixa eu gravar meu negócio. Cara, é foda, eu gravo do lado de uma janela, e aí, nessa janela, o que tem pra fora é um negócio... Acho que eu já falei isso aqui no meu podcast. É um negócio... Não sei o que é, cara. É uma empresa que produz cimento, areia, tijolo, coisa de construção. Então é paulada o dia inteiro. Os caras ficam dando paulada, não sei em que, o dia inteiro. Desamassando lata de latão gigante. Como é que chama? Container. Os caras ficam dando paulada em container o dia inteiro, basicamente. Quando eu dou a sorte de ter um período de 2 horas aí que que não tem paulada o tempo todo, eu posso gravar meu podcast. Só que sabe o que, que tem também, cara? Galinha, galo, bichos. Não sei porque que o cara vai criar galinha e galo no negócio. E o que acontece? Essas galinhas ficam fazendo barulho, porque elas não... Por que galinha tem que ser assim, cara? O tempo todo fazendo barulho, o tempo todo cantando, gritando. Quando anoitece, quando vai anoitecendo, elas têm um ritual que elas sobem, tem uma árvore, elas sobem em cima da árvore. Não tô mentindo, cara. As galinhas sobem na árvore e dormem em cima da árvore. Não sei por que que elas fazem isso. Alguma coisa programada no cérebro delas faz elas nascerem sabendo que elas precisam fazer isso quando anoitece. E elas começam a fazer barulho também. Não é muito diferente dos humanos, que quando anoitece a gente se encontra em um monte de lugar, que no caso das galinhas é uma árvore, no nosso caso é um bar, ou uma boate, ou uma balada, e a gente começa a fazer barulho também. E a gente põe barulho pra tocar no nosso ouvido, e a gente faz barulho com as nossas bocas. Então a gente é basicamente galinhas. E aí, sabe o que me dá vontade de fazer? Pegar uma espingarda e botar aqui na minha janela, apoiar aqui na grade, e começar a matar esses bichos tudo. O que será que acontece? Será que... Veio um policial me prender no outro dia e aí vão descobrir que fui eu, ou será que ninguém descobre? Será que tem silenciador pra espingarda? Eu acho que não. Mas enfim, eu nunca fui adepto de série. A única série que eu assisti mesmo foi Vikings. Eu já vi várias outras, mas não com... A única que eu vi com afinco mesmo, com vontade, que eu vi até o final... Foi Vikings, e nem assim eu vi até o final. Eu acho que a série ainda existe, ainda tem coisa nova surgindo, e eu parei de ver, porque eu perdi a graça, cara. O meu cérebro me prega peças, e ele não consegue deixar de me avisar a todo momento que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali é só um monte de gente fingindo ser outra pessoa na frente de uma câmera. Aí fica chato, né? Eu queria poder entrar de cabeça numa série e ficar assistindo. Mas o que aconteceu recentemente? Apesar de eu ter essa birra de série, porque eu vejo as pessoas comentando sobre série e falar, cara, eu não quero fazer parte desse grupo, porque eu não gosto de ninguém, e eu não gosto de você que tá me ouvindo, eu não gosto de nenhuma pessoa nessa existência. E se eu vejo alguma pessoa gostando de algo, eu falo, eu não posso gostar desse algo, porque senão eu vou ser igual a essa pessoa que eu não gosto. É mais ou menos assim que funciona. Mas, recentemente, eu fiquei, cara, na época do Breaking Bad, que tava surgindo episódios novos, por que todo mundo comentava tanto? Será que é bom? Eu cheguei à conclusão de que, cara, não é possível um negócio onde profissionais, os melhores profissionais desse ramo no mundo, gastam milhões de dólares pra fazer um negócio. Não é possível, e aí o mundo inteiro gosta, não é possível que esse negócio seja ruim. Alguma coisa deve ter que prende a atenção das pessoas e que as pessoas gostam. Vamos ver. Aí tem Netflix aqui em casa. Um belo dia, coçando o meu saco como sempre, porque eu não estou trabalhando, não faço nada da minha vida, e mais, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer na faculdade, e já entreguei para os professores. Então enquanto os outros alunos estão correndo atrás de coisas de última hora, afinal eles são brasileiros, eu também sou, mas eu sou um, sei lá, qual é a diferença... Eu já fiz tudo antes do prazo terminar, e aí eu tô tranquilo, eu já posso me considerar de férias e não vou mais na faculdade. E aí eu falei, vamos ver. Aí eu vi lá recomendados Breaking Bad, vamos ver isso aqui então, vamos ver. Comecei a ver. E, caras, é bom pra cacete. Fazer o quê? É bom? É igual cigarro, cara. Eu sei que foi feito pra me enganar, eu sei que é mentira. O cigarro não é um negócio que vai me trazer felicidade plena, é um negócio que vai me trazer um prazerzinho momentâneo e depois vai me fuder. A série é o quê? É um monte de pessoa em mim fingindo que são outras pessoas na frente de câmeras, falando coisas que foram imaginadas por outra pessoa, saíram da cabeça de alguém, de um roteirista que criou aquilo. Entendeu? É só enganação, igual cigarro, mas é bom. E aí eu comecei a ver Breaking Bad. E, cara, eu vou falar um negócio com vocês... Tem algum químico me ouvindo aí? Eu quero ser o Jesse Pinkman de algum Walter White por aí, cara. Alguém já assistiu Breaking Bad? Eu devo estar falando aí, ninguém deve estar entendendo nada. No momento que o Walter White vai fazer o negócio com aquele Gus, e aí ele entrega o negócio pro cara. Caralho, peraí. Ai, meu Deus. Já tentaram riscar um fósforo com uma mão? Com uma só mão, você tem que segurar a caixa de fósforo, segurar o fósforo e riscar Só com uma mão, porque com a outra eu tô segurando o microfone. Consegui. Aí, e no momento que... Peraí. No momento que o Walter White, ele faz negócio com esse Gus e ele leva as drogas. E o capanga lá do Gus dá uma maleta de dinheiro com $1.200.000 pro cara. E o cara teve alguns dias de trabalho só pra fazer aquela droga toda e ganhou 1.200.000. Eu pensei, por que que eu tô fazendo podcast? Por que que eu tô pedindo dinheiro no PicPay e no... E no padrinho pras pessoas. Vamos fazer droga. E essa vontade não sai da minha cabeça. A minha vontade de ser um criminoso tá gigante, cara. Tá gigante. Mas a série é boa, cara. Recomendo. O único foda que eu tô vendo, já tô sei lá em qual temporada, mas eu já assisti bastante. O único foda é saber que... Eu já sei que o Walter White morre no final. Mas o que acontece nesse meio tempo, tô curiosíssimo pra saber. Quando eu acabar de gravar isso aqui, provavelmente eu vou assistir mais. E é isso. Eu achei que se eu começasse a falar de Breaking Bad, o meu cérebro já ia produzir vários assuntos pra eu falar sobre isso. Ai, ai, ai. Mas não produziu. Então o que eu posso fazer? Mas cara, o cara tinha que ter chutado o balde no primeiro episódio. No primeiro episódio que ele descobre que tá com câncer, aí ele começa a entrar naquela que ele tem que deixar dinheiro pra família dele depois que ele morrer. Mas, na minha opinião, ele cai numa besteira, que é a seguinte. Se ele tá fazendo isso porque ele vai morrer, não vai adiantar nada ele deixar dinheiro pra família dele. Por quê? Ele tá partindo do pressuposto que, se ele souber que a família dele tem dinheiro e tá numa condição confortável, ele vai ficar feliz, ele não vai ficar preocupado, entendeu? A preocupação da família de passar fome, passar dificuldades, não vai existir na cabeça dele, então ele vai ficar feliz com isso, correto? Mas, pra estar feliz, estar realizado, estar, ai meu Deus, que bom que eu, antes de morrer, deixei dinheiro pra minha família, sabe, pra esse contentamento existir, o cara precisa ter um cérebro funcionando, e depois que ele morrer, ele não vai ter isso, então ele não vai sentir, ai que bom que eu deixei dinheiro pra minha família, ele não vai sentir isso, porque ele vai estar num caixão enterrado, e ele vai ser só um grande depósito de minerais entrando em decomposição, virando outros componentes químicos, ele vai ser só isso, ele vai ser um grande tubo de ensaio de componentes químicos que estão virando outros, e ele não vai saber, ele não vai importar pra ele. Ele não vai ser ele, ele não vai ser um eu, ele não vai ter uma consciência mais. E aí o que eu acho que ele devia fazer desde o primeiro episódio, quando ele decidiu que ele ia começar a fazer droga? Mandar a merda. A mulher dele é chata e a mulher dele já tem 40 anos. Qual é a necessidade que esse cara tem de fornecer uma vida boa pra uma mulher de 40 anos grávida? Por isso que eu acho que ele é maluco. Qualquer ser humano com as suas plenas faculdades mentais deveria fugir de uma mulher de 40 anos grávida e um filho retardado ainda, um filho mongol. O filho dele é muito mongol. E se eu fosse da escola do filho dele, eu faria bullying pra cacete com o filho dele. Se eu tivesse numa história do Breaking Bad, eu seria alguém da escola do filho dele que ia dar soco no estômago do filho dele todos os dias. E aí o que o Walter White ia fazer? Ia me pegar na porra da escola, me botar dentro de um carro, me levar pro deserto, me dar um tiro na minha nuca. Ia me matar. Ah, mas se eu fosse o Walter White, eu ia começar a cozinhar droga pra fazer o quê, cara? Pra ficar milionário, pra viajar, pra fazer doideira pelo mundo. Festa e drogas e tudo mais. Eu ia usar aquela droga inteira. Ia ficar viciado e metade eu ia vender, metade eu ia usar e ficar rico do mesmo jeito. Ia curtir os meus últimos dias, não ia fazer tratamento merda nenhuma. Pra mim, ele errou também. No momento que ele cedeu, aquela mulher chata, enchendo o saco dele, pra ele fazer tratamento, fazer quimioterapia. Quimioterapia, cara. O cara tá doente, correto? Primeira coisa, o cara tá doente. Tem alguma coisa crescendo dentro do corpo dele que em breve vai matar. Vai matá-lo. O que que ele faz? Pega um monte de remédio, um monte de coisa química, um monte de coisa tóxica, e mete mais pra dentro ainda. O que que você quer? Você quer acelerar a sua morte, cara? Curte o tempo que você tem, deixa o que está crescendo dentro de você crescer até onde ele quiser. A natureza sabe o que faz. Se nasceu câncer em você, cara, a natureza está te dizendo. Olha, meu amigo, se você não morreu até agora, pela sua própria incapacidade, o que já era para ter acontecido, porque você é um ser humano incapaz, você é um professor de química, com 50 anos de idade você é um professor de química de ensino médio, se você não percebeu isso, e todos esses sinais, que você é um perdedor e não se matou, eu vou ter que fazer esse trabalho por você. E é isso aí, é outra coisa, cara. Outra coisa. Olha como é que minha teoria tá certa. Tem uma pessoa vizinha minha abrindo a porta da casa dela e ela tá nesse momento na escada. E ela provavelmente tá ouvindo o que eu vou falar. Por isso que eu tô falando baixo. Mas eu não me importo. Então vamos lá. Olha aí a minha teoria dando certo, cara. O Walter White é um cara que não traiu a mulher dele. Ele reprimiu a vontade de comer outras mulheres a vida inteira e foi fiel só a uma mulher, porque a mulher só precisa de um homem, mas ele não precisa só de uma mulher. Mas ele cedeu à vontade dela. A mulher falou, olha aqui, eu só preciso de um homem. Eu não preciso de sexo igual você precisa. Mas se você quiser ficar comigo e casar comigo e ter uma família comigo, você vai ter que reprimir essa vontade e reduzir essa vontade a uma pessoa, que é a minha vontade. Senão eu não vou casar. E ele cedeu. E ele casou com ela e não traiu ela até então. E aí o que aconteceu? O cara teve um câncer. Aí, tá vendo, cara? Isso não foi planejado. Eu não tinha planejado. Olha como é que é a minha teoria perfeita. Eu não tinha planejado conectar a analogia que eu fiz no início do podcast com o Breaking Bad. E surgiu na minha cabeça agora. Pra confirmar que eu tô certo. E aí o que, que ele fez? Ele aceitou fazer o tratamento de câncer, que ele entra dentro de um tubo, cheio de bruxaria também, que solta um monte de coisa, um monte de umas máquinas que foram criadas pelo demônio, e aí bota um monte de remédio que foram criados pelo demônio também, em algum ritual de magia negra, e ele toma esses remédios. E aí o que acontece? O câncer diminui. E isso vai ter, cara, consequências catastróficas. Sabe por quê? Nós não temos o direito de mudar a natureza. Eu penso assim. Ficou gripado, espera morrer. Ou a gripe decidir que vai embora. Ou o seu corpo decidir que a gripe vai embora. Se o seu corpo decidir que não vai embora, a gripe só vai crescer e vai virar uma pneumonia. E aí vai. O seu pulmão vai começar a se encher de líquido nojento e você não vai conseguir respirar e vai cair duro e morto, é assim que deveria ser. Se você burla, é igual premonição, cara. O dia de que você. O filme Premonição. Se o dia de morrer chegou e você driblou isso de alguma maneira, pode ter certeza que você vai morrer em breve de uma maneira bem pior. Porque assim, ah tá, o dia de morrer, acabou meu cigarro, vou acender outro, já foram três, cara, meu Deus. O dia de morrer chegou, tá lá marcado no universo, né, algum ser que criou esse mundo, esse sofrimento todo aqui do planeta, tá lá no mundo espiritual, com um caderninho na mão, ai meu Deus, e o caderninho tá cheio de nomes, que é a lista de pessoas que vão morrer em breve. E aí ele tá lá no caderninho e vê. Walter White, esse dia desse cara chegou. E aí você vai viajar de avião e tá lá. Aí o cara anota no caderninho dele, fulano de tal, tracinho, vai morrer porque o avião vai cair. E aí ele mexe os pauzinhos dele lá no paraíso. E aí o seu avião começa a cair. Aí de alguma forma você pega uma mochila, um paraquedas e pula do avião e não morre. E aí o que acontece? Aí você começa a fazer droga, começa a acontecer coisas loucas na sua vida. Porque não era pra você estar vivo. E aí você começa a fazer droga, começa a ganhar dinheiro, começa uma loucura, mas depois você vai morrer de uma maneira bem pior. De qualquer forma. E aí não vai ter adiantado nada você driblar a morte. Não adianta tentar. É por isso que eu falo. Pegou câncer? Deixa. Pegou qualquer coisa? Pegou qualquer coisa, cara. Deixa. É igual eu com meu ouvido aqui saindo pus. Deixei. Na verdade eu não deixei. Eu me rendi aos remédios. Ou seja, eu driblei a minha possível morte. Eu não sei se meu corpo ia responder em algum momento, ia tirar essa infecção do meu ouvido. Ou se eu ia infeccionar cada vez mais até eu morrer. Mas eu não esperei isso acontecer. Então eu tô jogando com a sorte, cara. Porque assim, se eu tomei o remédio e e me curou. Mas essa infecção iria passar de qualquer maneira e não era a hora de eu morrer, então eu tô tranquilo. Mas se por um acaso essa infecção fosse o motivo que eu deveria morrer e eu driblei, eu tô fudido. Em breve eu vou morrer de uma maneira muito pior. E aí ele aceitou, cara. Entrou num tubo e começou a botar um monte de coisa nele pra ver que o cara tava com câncer do tamanho de uma maçã dentro do pulmão dele. E aí o cara começou a tomar remédio pra caralho. E aí cai o cabelo, cai tudo. Pra quê? Pra nada. Pra ele ter uma satisfação que ele acha que ele vai ter de saber que a família dele tá bem. Mas ele não vai ter satisfação, porque satisfação só ocorre em seres humanos vivos. E ele não vai estar vivo daqui a pouco. Ai, tá bom, cara. Chega desse assunto. Mas é isso aí, cara. Se acostumem com eu falando sobre Breaking Bad nos próximos podcasts. Ou não também, se eu quiser, né, não der vontade de falar. Ou se eu parar de assistir, o que provavelmente vai acontecer, que eu vou encher o saco de ver. Ai, cara, 5 temporadas pra ver essa porra, eu não vou conseguir ver tudo. Beleza? Então vamos ver quanto tempo tem aqui. Tá, vamos ler e-mail então. Chegou no final do podcast, onde nós lemos e-mails. Soco na cara. Tiago, ouço o teu podcast, por acaso poderíamos trocar uma ideia? Já estamos trocando. Você já deveria ter botado no e-mail qual era a sua ideia pra gente trocar, que eu ia falar aqui agora e aí a gente ia trocar ideia assim. Tá. Ouço teu podcast, por acaso poderíamos trocar uma ideia? Seria a respeito de música. Tava pensando em fazer umas coisas, mas não conheço ninguém decente que toque violão. Se puder, me envie um contato teu. Abraço. O contato meu é o que você acabou de mandar, meu e-mail, cara. Pode fazer contato. Ou Facebook, ou qualquer coisa aí. Não é difícil me achar nas redes. Ok, cara. Então tá aí, tô esperando seu contato. Livro de Nessa Ralita... Quero que tu me envie o livro de Nessa Ranalita e obrigado. Eu não vou poder te enviar por motivos de preguiça de achar o livro e baixar, depois te mandar por e-mail aqui e te enviar. Mas você pode fazer isso sozinho. Você vai no Google e digita Nessa Ranalita PDF. E aí você vai achar. Ele não tem muitos livros não, ele deve ter uns 6, 7 no máximo. E aí você lê todos, são livros pequenos, você consegue ler tudo rapidinho. Próximo e-mail, ego. Ouvindo teus podcasts, percebo que tu atingiu um estado de desprendimento mental que eu tinha alcançado quando percebi o vazio de tudo e como somos um bando de animais escravos dos nossos desejos e ego. Era tudo bem, você é feminista, eu dava risada e seguia a minha vida. Mas eu não sou assim, cara, você é feminista, eu sou assim, você é feminista, eu te dou um soco na cara. Entendeu? Tá, então continuando. Era tudo bem, você é feminista, eu dava risada e seguia a minha vida. Você é de direita e acho o mundo moderno uma bosta, eu dava risada e seguia a minha vida. Mesmo discordando de ambos, isso não me incomodava. Porém, hoje, parece que essa merda de ego meu voltou e está começando a afetar minha sanidade mental. Sabe aquela sensação de que sua opinião importa a ponto de você ter que reafirmar ela sempre quando alguém questiona ou te tira da sua zona de conforto? Então, é uma merda. Sim, é uma merda, mas eu não sou um cara que não tem mais ego, cara. Pelo contrário, tenho muito. Eu apenas sei que o ideal seria não ter, entendeu? Não é que no momento que você descobre que o ego é ruim, que você automaticamente não tem ele mais. Não tem como não ter, cara. Totalmente. Tá, continuando. Queria apenas aceitar que a vida é assim mesmo. Temos opiniões diferentes e eu não vou te obrigar a ter a mesma visão de mundo minha. Mas peraí, cara. A vida não é assim mesmo de termos opiniões diferentes. Ter uma opinião... não faz parte da vida da natureza. A natureza é só fome, sono, medo, frio, calor, dor e morte. A vida é só isso. O que a gente criou de cultura, sociedade, ideologia, opinião, isso é tudo loucura. É por isso que você não devia levar a sério opinião, ideologia e nada. Porque isso é loucura, isso não faz parte da vida. Isso é um acidente de percurso, vai acabar em breve. Toda essa loucura de opinião, de ideologia, de sociedade, de trabalho, de emprego, de carreira, de faculdade, de livro, tudo isso é loucura. E é por isso que você não deveria levar a sério. Não é porque, temos opiniões diferentes, então... Continuando o e-mail. Não sei, acho que a sensação de que eu iria morrer e eu apenas estava matando o tempo, me importando com isso, era o que me confortava. Infelizmente é isso mesmo, somos escravos da condição humana. Sim, continua o podcast que tá bom. Quando crescer igual ao do Petri, eu paro de ouvir. Abraço. Mas se isso aqui crescer em número, em ouvintes, não vai mudar nada, cara. Eu não vou deixar de... Eu não vou virar o Nando Moura 2. Eu tô alfinetando o Petri em todo podcast pra ver se dá alguma polêmica, mas não dá, cara, mas não dá. Mentira, cara, se eu ficar famoso com esse podcast, você pode ter certeza que eu vou virar outra pessoa e vou deletar tudo antigo meu que eu falava merda e vou ser o maior hipócrita desse mundo. Se eu virar um hipócrita do nada, vocês podem saber que eu tô ganhando dinheiro, cara, tá? Esse vai ser o sinal. Próximo e-mail. Ai, meu Deus, peraí. Devo começar a fumar ou não? Não. Mas, vamos lá. Fala, Thiago. Primeiramente, queria deixar claro que você não despertou meu interesse pelo cigarro. Isso já é uma vontade antiga que tenho. Ai, que bom. Corro, faço natação e boxing. Porém, eu tenho uma vontade, há tempos, já, de experimentar o cigarro. E, consequentemente, criar o hábito de fumar. Não sei o que é, mas sempre quando eu vejo alguém fumando, eu fico de pau duro. Com o cigarro, não com a pessoa. É algo bizarro. Realmente é algo bizarro ficar de pau duro por um cigarro. E isso que você falou, não sei o que é, você não sabe o que é, mas quando você vê alguém fumando, isso te dá uma excitação. É a bruxaria globalista da nova ordem mundial. Pode saber que é alguma magia negra na sua cabeça aí, cara. Porque é pra você fumar e virar uma pessoa degenerada e... O que que eu tô falando? Mesmo essa geraçãozinha de merda fitness, que não está disposta a aceitar que existem riscos na vida, tentar provar quão ruim o cigarro é e o quanto mal ele faz, é inegável que ver uma pessoa com um grande intelecto ou com uma personalidade foda fumando, seja um cigarro ou charuto, é uma das experiências mais engrandecedoras para o indivíduo que existem. O engraçado também é você perceber a conexão que grandes pensadores tinham e têm com o cigarro barra charuto. Olavo de Carvalho, Albert Camus, Luiz Felipe Pondé, Che Guevara. Aonde que Luiz Felipe Pondé é um grande pensador, cara? Ele só vai ser daqui 200 anos, depois que ele morrer e as pessoas descobrirem que ele era um grande pensador. Agora que ele tá vivo, a gente tem que esculachar e rechaçar ele. É assim que funciona a humanidade. Quando o cara tá vivo, produzindo o material dele, a gente fala que ele é um merda, que ele era... Só que daqui 200 anos, as pessoas que estiverem vivas nessa época vão pegar e falar, ó, que aquele cara falava fazia sentido, então ele é um grande pensador. É assim que funciona. Refutando essas merdas também que afirmam que o cigarro te deixa mais nervoso e sem foco do que relaxado e concentrado. Afinal, como um cara iria conseguir ter um raciocínio ou uma ideia interessante ou até mesmo escrever se ele está agitado? É, o cigarro ele faz as duas coisas. Ele consegue te relaxar quando você precisa e consegue te deixar agitado também, dependendo da situação. Então, devo começar a fumar ou não? Não. Sei dos riscos envolvidos e é isso que me preocupa. Se fosse só a morte precoce ou um câncer o problema, eu não iria me importar. Aliás, aí sim eu iria fumar com gosto. O que realmente me preocupa é não ter mais fôlego para praticar essas atividades que eu gosto. Ficar broxa, pele fodida, unhas e dentes ferrados e outros riscos que envolvem uso frequente. Olha, isso aí é tudo bullshit. A única coisa é, se você fumar um maço de cigarro por dia, fumar pra caralho, realmente você vai ter menos fôlego pras coisas. Mas não é que você não vai conseguir treinar, você vai ter um pouquinho menos de fôlego. O que eu tô te falando pra não fumar... O que eu sempre falo aqui pra ninguém começar a fumar não é que vai te dar câncer, que vai te fazer mal, isso aí, foda-se. O que eu digo pra não começar a fumar é, você vai criar uma necessidade dentro de você que não existe ainda. E cigarro é caro, basicamente é isso. Aí você vai ficar com vontade de fumar, aí você vai ter que sair de casa e procurar um bar pra comprar cigarro, e vai gastar dinheiro, é por isso. E se você é rico, cara, e tem carro, ou tem um empregado que você pode mandar ele comprar um cigarro pra você, aí você começa. Mas é uma dor de cabeça começar a fumar, porque aí você vai precisar fumar, não vai ter onde fumar, aí vai ter que comprar cigarro, aí vai gastar dinheiro, e aí acaba o maço, aí tem que gastar mais dinheiro, então tá. Enfim, se você pudesse me ajudar, eu ficaria grato, seu merda, o podcast está muito bom. Beleza, obrigado aí pelo e-mail, vamos ao próximo. Sou um anão fudido e tenho dúvida se tento ou não fazer futebol americano. Eu acho que o próprio nome futebol americano já te diz que não é pra você fazer. Porque você tá no Brasil e futebol americano aqui não é nada. E aí, Thiagão, bem, na minha cidade tem um time de futebol americano que já ganhou alguns títulos. O famigerado Gaspar Blackhawks. Eles possuem uma categoria de base e eu fazia há algum tempo os treinos. Acontece que, pelo fato de eu ser baixo, 1,65 e ter 16 anos, sentia que não daria certo. Mas 16 anos... dá certo. 1,65 não? Se bem que eu era um dos mais baixos da minha turma na escola. Com uns 13 anos mais ou menos. E aí com 14 anos eu comecei a ter 1,80. Em um ano eu cresci tudo que eu cresci na vida. E aí com 18 anos eu já tinha 1,87, que é o que eu tenho hoje. Tá. Sentia que não daria certo, já que a maioria dos jogadores possuem mais de 1,75. Tenho um corpo bacaninha e estou trabalhando para melhorá-lo. Devo tentar seguir o meu sonho, levando em conta que o futebol americano me faz sentir uma adrenalina boa pra caralho? Sim, continue. Seja, já que o seu diferencial de altura você não tem, desenvolva algum diferencial no esporte diferente que você consegue alcançar só com o que você tem, a sua altura, o seu corpo. Por exemplo, ter uma precisão na hora de jogar a bola fodida, ou ter uma precisão no chute que você consegue acertar todos os chutes, ou ter uma força descomunal que você consegue dar o tackle nos caras. Entendeu? Não tente fazer o normal que todo mundo tá fazendo, porque todo mundo que tá fazendo o normal já tem o diferencial de ser alto. Então você desenvolva, seja o baixinho que é foda em alguma coisa. Desenvolva isso. Aí você vai ter que treinar sozinho, vários dias, aí levantar peso, sei lá, cara. Pra ficar mais forte ou melhor, treinar arremesso dia após dia, todo dia, dia inteiro. Mas vamos lá, continuando. Gostaria de te perguntar se a altura realmente importa. Importa. Mas, como eu te falei, você pode ter um outro diferencial. Mas você vai ter que desenvolver essa porra. Ou é apenas uma paranoia minha. Não, não é paranoia. A altura importa. Ou é uma paranoia minha, já que a altura inconscientemente representa poder. Se a altura não importasse, não ia ter só cara alto. Se tem só cara alto, é porque importa. Porque só os caras altos que conseguem se dar bem nesse negócio. Então, pra você se dar bem sendo baixinho, você vai ter que se esforçar mais. Um baixinho conseguiria meter a porrada num cara com 1,80 de altura? Ó, facilmente. O José Aldo é um exemplo. Se eu brigasse com o José Aldo, eu ia ficar em coma durante uns 3 meses. Com rachadura no crânio. Então é isso. Por quê? Porque quando ele começou a lutar, ele deve ter pensado a mesma coisa. Pô, eu sou baixinho, cara. Será que eu vou conseguir lutar bem? E provavelmente alguém falou pra ele o que eu tô te falando agora. Sim, você é baixinho. Isso é uma desvantagem. Então, pra você compensar essa desvantagem, você vai ter que ser muito mais foda em alguma outra coisa. O que o cara fez? Treinou durante 10 anos, todos os dias, o dia inteiro. E o cara é uma máquina de dar bicuda e soco que derruba qualquer um. Entendeu? É isso aí, cara. Então, vamos lá. Ah, e próximo e-mail. Recomendações de bandas. Sei que você não pediu, mas irei te recomendar algumas bandas de black metal ao estilo de Burzum. Bem atmosférico. Eu não gosto de black metal, cara. Eu só gosto de Burzum, eu não gosto do estilo black metal. MGLA, Exercises in Futility é o melhor álbum. Eu não vou ouvir nenhuma banda que você tá me mandando aqui, mas eu vou falar o nome de todas, vai que alguém do podcast gosta de black metal e quer ouvir, tá? Agalosh, não sei como pronunciar isso. Agalok, não sei como pronunciar. Ouve os primeiros álbuns até o de 2006, não vou ouvir nunca. Blood aus Nord, Summoning, Caladran Blood, Windir, Nocturnal Mortum. O nome dessas bandas é ridículo, cara. O nome dessas bandas é uma merda. Esses caras são um bando de nerd que fica jogando RPG demais. Além da conta, e aí começa a criar banda de black metal, tá? Drudik. D-R-U-D-K-H. Olha o nome dessas merda. Cold World Life Lover. Essa última não tem nome de banda de black metal. Life Lover. Tem banda de nome de DJ que toca no Tomorrowland. Life Lovers. Tá aí, li seu e-mail, falei o nome das bandas, então eu divulguei a sua mensagem e até a próxima. Ah, esse aqui é sobre outra coisa. Ah, esse aqui também. Tá, vamos ver se esse aqui tá. Nossa, é muito grande, eu vou deixar pra ler em outro podcast. Beercast, quando sairá o próximo Beercast? Chama logo o viado do Petri pra gravar um, bicho. Então, aqui vai uma resposta pra você e pra todas as pessoas que ficam me pedindo Beercast. O Petri começou a trabalhar, então um dia de semana ele não pode, ele tá ocupado de manhã e de tarde com o trabalho. E de noite ele tem a mãe dele em casa, não sei, não dá pra gravar direito e tal, não tem, né? E aí o que acontece? Dia de semana é quando eu posso, porque dia de final de semana não dá pra gravar aqui em casa, entendeu? É foda. Daria pra gravar em outro lugar, eu pegar meu computador, meu microfone e ir pra, sei lá, pra clínica da minha mãe, por exemplo, e gravar lá. Só que lá não tem internet, então como é que eu ia entrar no Skype com o Petri, entendeu? Então é isso, cara, é por isso. É simplesmente agendas diferentes. No caso é, ele tem uma agenda e eu não tenho. É esse confronto aí de tempo que não tá dando pra gravar. Mas quando der, a gente vai gravar. Nós não brigamos, tá? Nós somos best friends forever ainda. Vamos lá. Você é um lixo, mas eu te amo. Taca no podcast, S2. Mano, tenho 16 anos. É normal eu ter ouvido mais ou menos 58 horas de pura merda saindo da sua boca e, o pior de tudo, ter me divertido pra um caralho e ficando muito feliz com isso? Não sei se é normal, mas já aconteceu comigo em outros podcasts que eu ouvi. Você começa a ouvir um, aí você ouve outro, é bom pra caralho, você, puta, tem muita coisa indo pra ouvir, e aí você vai ouvindo, e aí você começa a acompanhar os novos episódios também. Não sei se é normal, cara, mas é... Porque se eu falar que não é normal, aí você vai parar de ouvir, porque você só quer fazer o que é normal. Foda-se aí, se você tá gostando, continua ouvindo, e é isso aí, cara, um abraço. Tá. Ai, meu Deus. Vamos ler outro aqui, muito grande. Tá, esse tá bom. Ouvindo o seu top 10 de RPGs um tempo atrás, não pude deixar de sentir o que sempre sinto toda vez que ouço algo relacionado a videogames e infância. Quando era mais jovem, muitos dos meus amigos tinham PS2 e iam comprar jogos piratas nas lojas por 10 reais. Chegavam em casa, jogavam, contavam no outro dia para seus colegas. Eu naturalmente queria também ter um. E poderia ter, se não fosse um bunda mole que tinha medo de pedir qualquer coisa pra minha mãe. Não sei se isso tem a ver com o fato de ela ficar gritando feito uma maluca o tempo todo e por qualquer coisa, o que não se deve fazer com uma criança que não sabe por que isso está acontecendo, é verdade. Ou se isso se deve ao fato de eu ser um bunda mole, algo que se refletiu na minha vida social mais tarde. Enfim, seria legal se você fizesse um top 10 de desenhos animados, filmes ou qualquer coisa do tipo, pois o último e único top 10 que você fez ficou show. Grande abraço. Tá, grande abraço pra você também. Vamos ler mais um. Tá. No sábado retrasado, eu e um amigo decidimos ir em uma casa de fliperama aqui da cidade e beber pra caralho. Bebemos 4 garrafas de vinho e uma vodka Askov. Não sei o que é vodka Askov, deve ser uma marca. Fiquei completamente fora de si. Quando você fala assim, fiquei fora de mim. Tá, fiquei completamente fora de si, bicho, e ataquei um balde de tinta que encontrei na rua do meu amigo. Saímos em busca de cocaína e puteiro pelo bairro. Maravilha. Isso é juventude, façam isso. Mas não encontramos nada. Tudo isso meu amigo que me contou, pois eu não lembrava de nada. Enfim, acordei em casa no outro dia, cheio de tinta e com a mão toda roxa. Não, o cara deu soco na lata de tinta. Não lembro de como cheguei em casa e estou muito preocupado no que aconteceu nesse trajeto até em casa. Preocupado por quê, cara? Você não lembra? Se você não lembra, não aconteceu. Sendo que voltei completamente sozinho, pois meu amigo mora em outro município. E é isso. Espero não ter gritado festa grega pelo caminho. Ai, que maravilha, né, cara? Tô me lembrando daquela festa agora. Que eu fiquei, festa grega, porra! Jogando copo pra cima. Segundo Olavo de Carvalho, os jogos de videogame e pornografia imbecilizam as pessoas. Você concorda com ele? Sim. Sim. Quer dizer que você tem que parar de fazer? Não. E-mail que só serve pra ver um link com o vídeo depois. O cara mandou um link aqui, saltpark.cc.com/full episodes, não sei o que. Eu vou ver agora, né, meu querido? Tô gravando um podcast aqui, então depois eu vejo. E aí, se for interessante, eu falo no próximo podcast. Vamos ver quanto tempo tem aqui. E aí, mano, beleza? O que você pensa sobre o fumo de tabaco natural / orgânico puro? Será que você pode experimentar qualquer dia e contar no podcast se a diferença é muito grande do cigarro convencional? Ou, quem sabe, experimentar no próximo podcast? Naturalmente, esse recurso é mais caro e você mesmo acaba tendo que montar o cigarro. Provavelmente você mandará o assunto à merda. Mas enfim, a sugestão está dada. Olha, eu realmente não vejo motivos por quê. Esse tabaco natural aí que eu comprar, provavelmente ele é melhor. Muito provavelmente. Eu nunca fumei, mas deve ser bem melhor. Só que eu vou ter que sair da minha casa, vou ter que procurar onde vende, vou ter que comprar, vou ter que gastar dinheiro, vou ter que chegar em casa, pegar essa merda, montar um cigarro, que eu não sei montar, porque eu não sou maconheiro, só maconheiro que sabe fazer cigarro com, né, um negócio. Ter que comprar seda também pra montar o cigarro. Então é muito trabalho. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar a versão pronta pra consumir, que é só pegar e usar, que é o cigarro normal. É igual um hambúrguer. É muito melhor você ir no mercado, no açougue, comprar a carne, comprar os temperos que você gosta, chegar em casa, montar o seu hambúrguer, temperar ele do jeito que você quer e cozinhar. Vai ficar bem mais gostoso. Mas por que as pessoas compram o hambúrguer industrial, que já tá fabricado lá, congelado? Por que as pessoas compram? Porque é mais fácil. Então, é a mesma coisa. É a mesma linha de raciocínio. É melhor, provavelmente é bem melhor. Nunca, não posso afirmar que é melhor porque eu nunca fumei. só que eu não vou fumar porque eu prefiro comprar o hambúrguer congelado lá no supermercado, que já tá pronto, que é só eu tirar do plástico e me intoxicar, como eu bem entender. Tá bom? Deixa eu marcar o seu e-mail aqui como lido. Ah, beleza. Então é isso aí, caras. O podcast vai ficar por aqui. Eu esqueci de falar o meu endereço do PicPay e tudo, apesar de eu ter explicado como é que vocês vão fazer pra me dar uma força aí no PicPay, mesmo sem gastar dinheiro. Você não se lembra, volta no início do podcast que eu expliquei tudo. Mas o meu PicPay é @thiagosc1 e o meu Padrim é www.padrim.com.br/cagandoeandandopodcast. Beleza, caras? Façam isso aí de presente de aniversário pra mim. Você não vai gastar nada de dinheiro, vai gastar um minutinho aí baixando e cadastrando no PicPay. E aí os 10 contos que aparecem na sua conta, você manda pra mim. Tá ok? Então é isso aí, caras. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau.